Atenção, rapaz, ele chegou pra detonar. DJ David. Aqui é DJ David, sucesso, primeiro lugar. Eu já não te encontro aqui, nas noites não consigo nem dormir. Viva sofrer. Pra fazer a festa. DJ David! Manda show! É show! Banda, açaí e pimenta. Ai, tá tendo, hein? Me olha diferente, me abraça e não sinto seu calor. Sozinho então me sinto, seu jeito me de um velho livro. Não vou mais te esquecer. Assim morre outra vez meu coração, nessa estrada onde eu caminho só. E o céu que se abriu pra gente se amar ficou cinza e de DJ. E me lembrar, eu só queria te amar. Banda, DJ David. Agora 07. É mega. Oh,

Banda 007. Eu te amei de verdade, mas você...

07. Parei meu mundo e hoje eu quero esquecer você. Parei meu mundo e eu vou descer pra nunca mais sofrer. Já faz um tempo que eu te provo que és meu bem querer. Já faz um tempo que o seu descaso só me faz sofrer. Quer provar que eu te amo, que nunca vou te esquecer. Quer provar que eu te quero, que eu só amo você. Quer provar que eu te amo, que nunca vou te esquecer. Quer provar que eu te quero, que eu só amo você. Então me faça logo uma declaração de amor no Megason 3D. Eu vou te amar no comando Águia com o DJ Red, Renan e Adriano. Então me faça logo uma declaração de amor no Megason 3D. Eu vou te amar no comando Águia com o DJ Red, Renan e Adriano. Banda 007. Parei meu mundo e hoje eu quero esquecer você. Parei meu mundo e eu vou descer pra nunca mais sofrer. Já faz um tempo que eu te provo que és meu bem querer. Já faz um tempo que o seu descaso só me faz sofrer. Quer provar que eu te amo, que nunca vou te esquecer. Quer provar que eu te quero, que eu só amo você. Quer provar que eu te amo, que nunca vou te esquecer. Quer provar que eu te quero, que eu só amo você. DJ David Mega. Eu vou te amar no comando Águia com o DJ Red, Renan e Adriano. Só uma razão te peço pra voltar. E vale a pena por você eu me apaixonar. Meus segundos, meus minutos, horas por você. Não me dê motivos, algo semelhante pra eu te esquecer. Vem, vem correndo me encontrar no Daf Saudade pra me amar. Um segredo vou te dizer, que eu amo você. Com os DJs Anderson e Marcos, revivemos nosso passado. Não consigo te esquecer, estou louca pra te ter. Banda 007. Só uma razão te peço pra voltar. E vale a pena por você eu me apaixonar. Eu gaste meus segundos, meus minutos, horas por você. Não me dê motivos, algo semelhante pra eu te esquecer. Fiz saudade pra me amar. Um segredo vou te dizer, que eu amo você. Com os DJs Anderson e Marcos, revivermos nosso passado. Não consigo te esquecer, esse amor da frente. É show. Banda 007. Banda 007. Atenção, rapaz, ele chegou pra detonar. DJ David. Aqui é DJ David. Banda 007. Primeiro lugar. Eu vou curtir bem grudado.

aparelhagens. Competência, responsabilidade, tudo isso você encontra aqui. DJ David, mixando os melhores CDs de Castanhal.